Saúde Mental Sem Tabus. As problemáticas da saúde mental. Discutidas e abordadas de uma forma simples, clara e acessível. Aqui na sua rádio. Saúde Mental Sem Tabus. Um programa de responsabilidade da Meta Alentejo. Associação para o Bem-Estar Psicossocial da Comunidade. Em parceria com a RTA. Saúde Mental Sem Tabus. À segunda quarta-feira de cada mês, depois das 16 horas, na RTA. Rádio Telefonia do Alentejo. Olá, vamos então dar início a mais um programa Saúde Mental Sem Tabus. No programa de hoje iremos falar sobre estigma na doença mental. Para nos falar um pouco deste tema, temos mais uma vez connosco a doutora Teresa Reis, psiquiatra no Hospital do Espírito Santo de Évora e vice-presidente da direção da Meta Alentejo, Associação para o Bem-Estar Psicossocial da Comunidade, associação com a qual nós fazemos este programa em parceria. Contamos ainda com a presença do doutor Rodrigo, psicólogo também na Meta Alentejo. Vamos então começar por falar com a doutora Teresa e como é normal acontecer no nosso programa, perguntar porquê da escolha deste tema. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e muito obrigada por mais esta oportunidade de falarmos aqui sobre saúde mental na Rádio Telefonia do Alentejo. Falar de saúde mental não é apenas falar de problemas de saúde mental. Essa é apenas uma pequena parte do todo que trata esta área. Falar de saúde mental implica também esclarecer o público em geral contra as experiências vivenciadas pelas pessoas com problemas de saúde mental. A doença mental, pela dificuldade na demonstração cabal da existência de um diagnóstico, enfim, eu muitas vezes, quem vai às minhas consultas e quem me conhece sabe que das coisas que custa muito é nós não termos um exame, não é como uma diabetes em que nós pedimos uma glicemia no sangue e claro, vemos que o açúcar não está adequado no sangue, ou quando medimos a tensão e vemos que a tensão arterial está elevada ou está baixa. De facto, na doença mental é difícil de mostrar, não há uma prova. Claro que existem critérios de diagnóstico que nos permitem facilmente de fazer um diagnóstico, mas a inexistência dessa prova faz com que seja mais difícil demonstrar a doença e, obviamente, existe, por causa disso, uma maior dificuldade em aceitar a doença, tanto pelo próprio como pelos outros. Depois também por algumas características atípicas de algum dos sintomas. Enfim, isto faz com que a doença seja frequentemente incompreendida, levando a que as pessoas que sofrem de doença mental sejam estigmatizadas e discriminadas. O estigma e a discriminação que as pessoas com doença mental enfrentam têm consequências diretas a vários níveis, no funcionamento, na integração na comunidade, não sendo, portanto, só os doentes, mas também as famílias que sofrem desta discriminação e deste estigma. E isto acontece a vários níveis e é um bocadinho sobre isso que vamos falar hoje no programa. Enfim, sentimos que as pessoas com doença mental sofrem e têm dificuldade no acesso aos cuidados de saúde adequados, acabando muitas das vezes pela vergonha que sentem em admitir o diagnóstico por protelar, ou seja, atrasar a procura de ajuda para o seu problema. Assim, consideramos que de facto era importante ter um programa especialmente dedicado à problemática do estigma e que esperamos que possa contribuir para alertar os nossos ouvintes quanto à importância de aceitar a diferença, não só na saúde, mas também na doença. Passamos então agora ao Dr. Rodrigo e então começando pelas pessoas com problemas de saúde psicológica, existem hoje em dia muitas pessoas que sofrem com esses problemas de saúde? Sim, sem dúvida. As percentagens de doenças mentais têm vindo a aumentar ao longo dos anos por várias razões, por exemplo, a melhoria dos serviços de saúde, mais abertura por parte de algumas pessoas para procurar ajuda, melhor capacidade dos diagnósticos, mas para além disso, diversos estudos ao longo dos anos têm mostrado que os problemas de saúde mental afetam uma quantidade considerável de pessoas ao nosso redor. Por exemplo, se nós falarmos em estatísticas, estima-se que na Europa uma em cada 6 pessoas tenha um problema de saúde mental e que isto prefaz mais ou menos um total de 84 milhões de pessoas afetadas por estes problemas de saúde. No caso de Portugal, ele ocupa o 5º lugar dos países com maior prevalência de problemas de saúde mental, à frente de países como, por exemplo, a Espanha ou a Alemanha. Existem também algumas estimativas de que em 2020 cerca de 15% da população mundial venha a ter um problema de saúde mental incapacitante. E para além disso, é importante dizer que estes problemas de saúde não têm efeitos que se confinam apenas àqueles que deles padecem. Estas pessoas têm familiares à sua responsabilidade ou que cuidam deles e que estão sujeitos também a desgaste psicológico e consequente desenvolvimento de outros problemas de saúde mental. Portanto, sem dúvida que, quando falamos destas condições, elas são muito mais comuns e prevalentes do que aquilo que nós podemos inicialmente assumir. E que impacto é que os problemas de saúde mental podem ter na vida de alguém? Nos casos mais leves, a pessoa pode ter apenas algumas dificuldades em certos momentos da sua vida e consegue, portanto, viver uma vida perfeitamente normal, embora com alguns momentos de sofrimento que são decorrentes das suas dificuldades. Nos casos mais graves, as pessoas podem ter algumas limitações e dificuldades de desempenhar certos papéis sociais. Por exemplo, podemos pensar numa pessoa que tem muita dificuldade em levantar-se da cama, um medo muito intenso de sair de casa e que, portanto, não consegue ir trabalhar, mas também pode conseguir deslocar-se e ter dificuldades de concentração muito intensas que a paralisam e a impedem de manter um emprego. E, portanto, a pessoa pode também ter dificuldade em ter apoio por parte de terceiros e isto pode comprometer muito a sua recuperação. E já que falamos em apoio, gostaria de, então, de perguntar o que é importante para ajudar quem sofre a recuperar? O acesso aos cuidados de saúde prestados por profissionais competentes é, sem dúvida, uma parte muito importante da recuperação. Contudo, não é tudo aquilo que as pessoas que se encontram nesta situação precisam. É também muito importante dar às pessoas a capacidade de continuar a viver a sua vida da forma mais normal possível e de garantir que elas continuam a poder ser autónomas. Por outro lado, é também de extrema importância que as pessoas que lidam com problemas de saúde mental possam sentir que estão rodeadas de pessoas com quem podem contar e que sempre que precisarem de algum apoio ou de alguma ajuda. Nós, em linguagem técnica, damos o nome de suporte social a esta questão. E é um aspecto que é muito importante para que as pessoas consigam restabelecer gradualmente a sua saúde mental. É por essa razão que é extremamente importante que a comunidade consiga relacionar-se com as pessoas que estão nesta situação de uma forma não estigmatizante, ou seja, de uma forma não discriminatória, porque isto irá contribuir significativamente para que se mitiguem as consequências nocivas desta discriminação, que nós vamos falar mais adiante, e assim se potencie a sua recuperação. Muito bem, já vimos então que a saúde mental há um conjunto de repercussões que podem afetar imenso a vida dessas pessoas. No que toca ao estigma, pode explicar-nos melhor o que é e porquê é que decidiram então falar sobre esta temática? Como nós referimos no início, para falar de saúde mental é importante falar de mais coisas para além de doenças mentais. Falar sobre as experiências que ajudam ou que prejudicam as pessoas que lidam com problemas de saúde mental é também muito importante para consciencializar as outras pessoas dos outros aspectos que estão envolvidos neste tema e neste assunto. O estigma é um tema que tem vindo a ser cada vez mais falado ao longo das décadas, porque o seu desaparecimento é um objetivo que é benéfico para todos nós. Para aqueles que têm problemas de saúde mental, é benéfico, pois implicará que exista mais atenção e apoio para si, e para aqueles que não lidam com problemas de saúde mental, também o será, pois isto implica que caso venham a sofrer, e aqui gostaria de enfatizar que os problemas de saúde mental não escolhem nem etnia, nem género, idade, credo ou estatuto social, são algo que é inerentemente humano e, portanto, todos estamos sujeitos a poder desenvolver, estas pessoas terão também muito mais facilmente acesso aos cuidados necessários e bem como oportunidades e fontes de suporte necessárias para que possam recuperar. Agora, quando nós falamos de estigma, nós referimos-nos à discriminação, ou seja, a atitudes, ideias ou comportamentos negativos face a pessoas com problemas de saúde mental. Um exemplo de uma crença estigmatizante é o de que as pessoas com esquizofrenia são perigosas e precisam de estar fechadas para a sua segurança e dos outros. Nós chamamos a este tipo de ideias o estigma público, ou seja, elas são ideias gerais que podem estar presentes numa comunidade e que têm consequências para pessoas que lidam com problemas de saúde mental. E muitos de nós podemos estar familiarizados com ideias parecidas a esta que referi por várias razões. Mas, fundamentalmente, elas existem devido à falta de contacto e de familiaridade com este tipo de problemas. Portanto, como nós referimos no início, alguns problemas de saúde mental têm manifestações atípicas, ou seja, fora daquilo que é conhecido pela maior parte das pessoas. Como resultado, todo o tipo de manifestação de sofrimento que cai fora daquilo que é visto como é normal, por assim dizer, é desconhecido, incompreendido e, portanto, é mais propenso a ser visto como imprevisível ou perigoso por parte das pessoas que não estão familiarizadas com estas questões. Portanto, deste modo, quando existe pouca familiarização com este tema, há uma maior tendência para que se criem ideias erradas acerca das pessoas que lidam com problemas de saúde mental. Outro dado importante é que hoje em dia nós sabemos que manter as pessoas dentro da sua comunidade fomentará muito mais a sua recuperação do que retirá-las do seu meio, como se fazia aqui há várias décadas atrás. Mas isso também implica que estas pessoas que lidam com problemas de saúde mental estejam em contacto com pessoas que podem não compreender o que se passa consigo e atribuir o seu comportamento a causas erradas ou injustas, por exemplo, julgando-as ou acusando-as de se vitimizar ou prejudicando-as de outras formas. É por essa razão pela qual que nós nos batemos diariamente para combater a discriminação, porque os estudos que têm vindo a ser realizados ao longo das décadas têm mostrado que estas pessoas sofrem um conjunto de consequências devido à discriminação que são alvo, e isso agrava o seu estado de saúde e vai perpetuar as suas dificuldades e o seu sofrimento. Muito bem, doutora Teresa, quero acrescentar alguma coisa. Queria só aqui acrescentar uma ideia que o doutor Rodrigo acabou de falar e é muito importante. De facto, não estamos muito habituados a falar ou a conhecer pessoas com esquizofrenia. Por exemplo, pegando aqui no exemplo que o doutor Rodrigo estava a dar, o que não quer dizer que isto seja uma doença assim tão rara. A prevalência, portanto, uma em cada 100, uma a duas pessoas em cada 100 têm esquizofrenia, o que não é assim tão raro. Se calhar existe alguns tipos de cancro ou algumas doenças degenerativas que juntam milhares de pessoas numa caminhada que são muito mais raras até do que a esquizofrenia. A questão e a grande diferença em relação a estas outras doenças, e mais uma vez aqui entra o estigma e a discriminação, é a facilidade com que as pessoas falam em ter estes problemas. Muito mais facilmente alguém com um problema degenerativo ou com um problema reumatológico, enfim, uma esclerose múltipla, por exemplo, que é uma doença rara, que se ouve tantas vezes falar, mas que é uma doença muito rara. Ouve-se falar muito mais facilmente e alguém muito mais facilmente fala sobre isso e se calhar por isso também é mais aceite, é melhor integrado na comunidade, ou é aceite, por exemplo, o tempo que tem de gastar em consultas e em tratamentos do que alguém que tem uma esquizofrenia, porque para além da doença ser talvez um pouco mais diferente, mas essa diferença também vem pelo facto de não estarmos habituados a ver pessoas com esses problemas, a ouvi-las falar sobre o seu problema. Portanto, há aqui muito a fazer, porque de facto parte desse estigma e dessa discriminação vem de ser uma doença que parece que é estranha, mas também é estranha porque quem a tem não fala sobre ela e não é discutido, os familiares não pedem ajuda, há uma vergonha enorme associada à doença que tem de mudar e também um objetivo deste programa é exatamente esse, permitir que estas doenças sejam mais faladas e dar um espaço às pessoas que delas sofrem a partilharem-nas com a comunidade de uma forma que seja mais habitual, porque na verdade elas não são assim tão raras. Muito bem, voltamos então ao Dr. Rodrigo e perguntava de que maneira é que a discriminação afeta as pessoas que lidam então com problemas de saúde mental. Bem, primeiramente, a discriminação pode ter vários níveis de intensidade, podendo ser coisas desde desrespeito, exclusão, bullying, desvalorização ou ridicularização destas pessoas. A discriminação pode também ter origem em fontes diferentes, ou seja, nós podemos falar em exemplos de discriminação pessoal, falando, por exemplo, em casos de outras pessoas que justificam os problemas de saúde mental de alguém como uma forma de chamar a atenção ou de fugir às responsabilidades. Podemos também falar de casos de discriminação profissional, por exemplo, numa situação onde os colegas de trabalho evitam o contacto com uma pessoa que apresentou ou que apresenta problemas de saúde mental, mas também casos de discriminação institucional, por exemplo, ser colocado em causa a capacidade de uma mulher de cuidar de um filho por ter um diagnóstico de doença mental, mesmo sem história recente de descompensação ou qualquer antecedente de maus-tratos. Portanto, por outro lado, a discriminação interfere também com diversos aspectos de vida das pessoas que têm problemas de saúde mental, como, por exemplo, a concretização de projetos pessoais. Posso dar como exemplo uma pessoa que decide não estudar aquilo que ela quer ou que ela gosta por achar que o seu sofrimento psicológico faz de si alguém que é profundamente incapaz e defeituosa. Isto também interfere com o seu acesso a cuidados de saúde. Por exemplo, alguém que não quer falar abertamente com o médico porque tem medo que o médico vá desvalorizar as suas queixas e que banalize o seu sofrimento. E pode também influenciar a autoestima da pessoa, por exemplo, levando alguém a sentir que não tem valor por ter problemas de ansiedade. A exclusão social é também outra consequência da discriminação e tem implicações graves ao nível da diminuição das condições socioeconómicas. Ou seja, uma pessoa em situação de exclusão vai ficar muito provavelmente em situação de carência económica. Isto vai levar a situações como desemprego, seja por incapacidade de arranjar trabalho, seja por incapacidade de permanecer num trabalho que é estável. Leva também a redes sociais limitadas, ou seja, ter menos de relações de suporte com pessoas importantes, que também leva àquela diminuição do tal suporte social, portanto a pessoa sente menos que tem pessoas com quem pode contar quando precisar, e também um acesso limitado a oportunidades de educação ou de cuidados de saúde diferenciados. Em relação à saúde específica, ser vítima de discriminação pode comprometer muito mais do que o próprio tratamento que a pessoa necessita, precisamente porque leva a que exista um atraso entre a procura de ajuda ou da institucionalização destas pessoas. Para além disso, as pessoas que se sentem discriminadas devido aos problemas de saúde mental têm também mais dificuldade em recorrer aos cuidados de saúde em geral e aderir à terapêutica que lhe é indicada. E isto vai acontecer porque as pessoas fazem de tudo para não serem associadas àquele rótulo da doença mental, levando a que haja um evitamento do tratamento que é essencial para a sua recuperação e para o seu restabelecimento da sua saúde mental. A discriminação destas pessoas é algo que acaba também por passar para a pessoa. Ou seja, as próprias ideias que estão presentes na comunidade acabam por ser interiorizadas pela própria pessoa, e isto faz com que ela vá internalizar estas crenças e estes estereótipos que estão presentes no meio onde ela se insere, e leva a acreditar que ela não tem valor ou que é diferente dos outros devido ao seu problema de saúde. No fundo, condiciona o seu comportamento. Pronto. Afeta a sua autoestima e compromete também a sua autonomia. Vamos então tentar perceber de uma forma mais fácil do que é que estamos a falar e pedir então alguns exemplos de discriminação e que tipo de atitudes falamos quando nos referimos à discriminação, ao estigma. Uhum. Nós podemos exemplificar algumas reações que podemos considerar como discriminação. No entanto, é sempre impossível dar um exemplo de todos os tipos, claro, de discriminação, porque estamos a falar de coisas que são muito vastas e que podem assumir uma gama de formas muito diferente. Pronto. Essencialmente, todas as situações em que alguém é tratado de forma diferente, e por norma falamos de tratamentos mais negativos, por ter problemas de saúde mental. Algumas situações que nós podemos considerar que entram neste tipo de exemplos de estigma, por assim dizer. Por exemplo, uma pessoa que está à procura de emprego e que recebe sistematicamente respostas negativas ao mencionar que lida com problemas de saúde mental. Seria um exemplo de discriminação. Uma pessoa que é evitada pelos outros, que é criticada ou alvo de gozo por lidar com problemas de saúde mental. E aqui, se calhar, nós podemos lembrar-nos do típico rótulo do maluquinho que todos nós ouvimos em algum momento das nossas vidas. Uma pessoa que é acusada de estar a fingir ou de querer chamar a atenção, como eu já referi, em momentos de intenso sofrimento psicológico, é também um exemplo de discriminação e de estigmatização daquilo que é o seu sofrimento. Uma pessoa que recorre a um serviço de urgência queixando-se de dores e, após ser verificado que é uma pessoa com historial de problemas de saúde mental, ao longo de vários anos, ser automaticamente encaminhada para um serviço de psiquiatria, ainda que não existissem indicadores alguns de que a pessoa necessitasse de observação psiquiátrica. Ok. Tem aquele historial, automaticamente é associado. Exatamente. É uma situação que, aliás, colocámos aqui este exemplo, foi uma coisa que eu já vivenciei num serviço de urgência. Portanto, pode ter alguém... uma dor no braço, no coração, qualquer sítio. Nesta situação foi mais grave. Foi um doente com esquizofrenia que tinha um AVC e que estava paralisado, portanto, hemiparético, portanto, não mexia metade do corpo, e chamaram imediatamente a psiquiatria. Não assumiram que poderia ser outra coisa. Era um AVC, o doente realmente depois até teve uma recuperação difícil, mas tinha um AVC e o problema não tinha nada a ver com a psiquiatria, e deveriam ter sido tomadas medidas imediatas, que depois, obviamente, podem foram. Ter lá até esse, exatamente, um salvamento, ouvi ou imediatamente, até ouvi imediatamente, né, uma chamada à psiquiatria, porque a pessoa tinha uma... Aliás, aparecia em enorme escrito, portanto, na parece queixa... Parece tipo, alerta, alerta. Esquizofrenia. Veja. E depois então dizia o doente, não mexe, um abraço, um perno, talvez um AVC. Portanto, isto aqui é uma questão de... Depois, nessa altura, felizmente as coisas agora estão a mudar um bocadinho, mas isto é muito recente e provavelmente as pessoas não têm a noção. Alguém com uma doença mental não entrava nos cuidados continuados. Portanto, imagine, alguém com uma esquizofrenia, perfeitamente, isto também aconteceu, perfeitamente estável a fazer uma terapêutica simples, sem um surto, há anos. Parte uma perna, precisa de recuperação. A maior parte dos ouvintes provavelmente conhecem que nos cuidados continuados as pessoas têm direito a fazer uma recuperação acompanhada, com fisioterapia, com uma série de cuidados intensos para uma recuperação mais rápida. Alguém que tivesse um diagnóstico de doença mental não entrava nestes cuidados, mesmo que houvesse uma justificação. Mas qual era o motivo? Não havia. Discriminação. Era só discriminação. Não havia, mas não havia justificação por parte... E simplesmente não havia qualquer outra justificação. Mesmo com uma justificação e uma indicação clara por parte do psiquiatra dizendo, mas este doente, vão ver ao processo clínico, não tem qualquer surto, não tem qualquer descompensação há anos. Faz uma terapêutica simples que é um comprimido por dia. Isto é possível. Há pessoas com esquizofrenia que estão perfeitamente estáveis com um comprimido por dia ou com uma injeção de 3 em 3 meses. Nem é preciso, apareceu há pouco tempo uma terapêutica que é tão simples quanto isto. E mesmo assim não entravam neste tipo de cuidados. Portanto, lá está, um país ainda muito marcado, mesmo no acesso aos cuidados de saúde, muito marcado pelo estigma e pela discriminação. Uhum. Rodrigo, não sei se ainda quer dar mais algum exemplo. Sim. Tinha também um último exemplo só para partilhar, mas outro exemplo de estigma que podemos dar será, por exemplo, o testemunho de uma família que confessou que preferia que o filho tivesse um cancro, correndo risco de vida, a sofrer de esquizofrenia. Pronto, portanto, mais a própria família acaba por, às vezes, exatamente, ter este perfil de estigma. Sim. Doutora Teresa, para os nossos ouvintes lá em casa, alguma coisa que possam fazer para contribuir para a eliminação destes estigmas que fomos aqui falando? Há sem dúvida formas de o combater e aqui é preciso, no entanto, é preciso tempo e uma mudança quase de mentalidades para que as coisas mudem. É preciso tempo, mas é preciso ação e é preciso essas ações começarem para de facto, daqui a se calhar alguns anos, começarmos a ver melhores resultados. Enfim, em termos de formas de combater o estigma, temos formas diretas, portanto, existem formas diretas de o fazer. Tomar uma posição pessoal e sempre testemunhar numa situação de discriminação, portanto, não ser complacente com a mesma, defendendo a pessoa que está a ser vítima de estigma. Por outro lado, qualquer pessoa pode juntar-se aos movimentos de defesa dos direitos das pessoas com problemas de saúde mental, ou até mesmo dar algum tipo de suporte para que essas atividades se mantenham e existam. Aqui no caso da região de Évora, claro que a Meta Alentejo trabalha diariamente para contribuir para a humanização e eficácia dos cuidados prestados às pessoas com doença mental, e aqui dar um exemplo realmente de coisas muito simples, que nós sentimos, aqui é propriamente a Alentejo que sente algum estigma e alguma discriminação, e eu dou, acho que já mais do que uma vez dei este exemplo, nós temos uma caminhada anual que acontece mais ou menos na mesma altura da caminhada pelo cancro da mama, não desvalorizando de forma alguma o cancro da mama, uma problemática muito séria que afeta sobretudo mulheres e que é bastante frequente, no entanto é muito, mas muito menos frequente do que a doença mental. Nós normalmente não temos sequer um décimo do número de pessoas a participar na nossa caminhada. Eu acho muito bem que as pessoas vão à caminhada pelo cancro da mama. Outra. Agora, aqui é uma das coisas que se nota muito, a diferença, né? Do envolvimento. As mulheres querem dar a cara pelo cancro da mama, querem dar o seu testemunho, querem demonstrar como é uma doença neste momento, felizmente, tratável, pela qual passam, mas que sobrevivem com sofrimento. Falam, o impacto nas suas famílias, na sua autoimagem, nos seus filhos, na sua profissão. Uma mulher com depressão, uma mulher com uma doença bipolar ou uma esquizofrenia não vem falar sobre isso. Portanto, aqui são pequenos sinais e onde se calhar a comunidade se pode envolver e mostrar. Aqui demos o exemplo do cancro da mama, mas mostrar às mulheres que sofrem de outro tipo de doenças do foro mental, que também podem vir a público falar sobre isso e que devem ser apoiadas a este tipo de iniciativas, que se calhar podem ser um pequeno passo, demonstrando que não faz mal falar sobre essa problemática e que ela deve ser suportada e apoiada. Depois existem formas talvez um pouco mais diretas, como apoiar o desenvolvimento e a criação de novas respostas de saúde mental, consciencializando e educando os pares para a importância destas questões. Enfim, existem algumas coisas que não estão e algumas ações que não estão diretamente relacionadas com a discriminação podem ser feitas, por exemplo, apoiar o desenvolvimento e a criação de respostas em saúde mental que possam ajudar problemas de pessoas que têm doenças do foro mental, o reforço dos serviços que já existem com mais técnicos. Podemos também contribuir para o fim da discriminação das pessoas com problemas de saúde mental, educando-nos de técnicos de saúde e recursos criados por profissionais competentes e partilhando com os nossos pares qualquer informação pertinente que possa contribuir para a normalização dessas questões de saúde. Portanto, é sabermos que aquele colega tem uma depressão. Esse colega que tem depressão tem tanto direito a ir a uma consulta como o colega que teve um cancro. No entanto, as pessoas não sentem, voltando aqui ao exemplo do cancro, não sentem isto da mesma maneira. Por acaso, vinhamos aqui a comentar antes do programa. Noutros tempos, nos tempos pré-maternidade, não é? Eu chegava ao hospital às 7:30 da manhã porque tinha um grupo de pessoas que queriam vir às consultas antes da hora do trabalho para não terem de levar uma justificação que dizia que tinham ido a uma consulta de psiquiatria. Ora, eu não tenho ideia, já comentei isto algumas vezes com outros colegas de outra especialidade, oncologia, cirurgia, que tenho bons amigos, nefrologia, bons amigos nessas especialidades. Eles dizem que nunca viram isto, que a pessoa vai, tem direito, é o dia da sua consulta e leva a justificação. Portanto, aqui um sinal, e isto acontece, claro que ninguém se quer levantar muito mais cedo naquele dia para ir a uma consulta, se calhar toda a gente tem a noção que tem direito a ir a uma consulta para a sua doença. No entanto, a forma como no emprego é encarada uma consulta de psiquiatria, uma consulta de oncologia ou de cirurgia é completamente diferente, e isso faz com que as pessoas, mais uma vez, Fechem. Também pode ser a própria pessoa a pode ter receio de partilhar a sua doença com a própria também, entidade, não é? Também, pode haver, mas tem tudo a ver com esse estigma que existe. Entidade, lá vai, mas está a chorar porquê? Mas porquê é que não passa isto? Tens é de ter força, não é? Aquela expressão que muitas vezes se diz a uma sim, pessoa que tem com algum depressão problema. Ou com ansiedade, tu precisas é de ter força só para passar. Falta de força de vontade, exatamente, não é? Exatamente isso, não é? Portanto, isso não se diz a um diabético, ou isso não se diz a alguém que teve um cancro, não é? Claro que tem de ter força, mas quando se diz isso é com um sentido diferente, não é? Portanto, aí também nestas pequenas coisas, e esta linguagem, que lá está, demora muito tempo, mas que também precisa de ser alterada para que estas pessoas sintam que podem pertencer à comunidade, que são úteis à comunidade e que estas doenças são como outra qualquer, precisam de ser tratadas, se não são tratadas atempadamente, agravam-se. Enfim, uma atitude muito menos estigmatizante e de discriminação. Muito bem, estamos mesmo quase a terminar, mas ainda há mais algo que gostassem de acrescentar aqui no nosso programa? Eu neste programa realmente queria agradecer muito, porque nós já vamos, acho que este é o 26º ou 27º, já perdemos confesso. A conta. Deve ser assim dos programas de saúde que dura mais tempo, e realmente é extremamente importante, porque cada vez que uma associação como a nossa tem a oportunidade de vir falar, às vezes de uma forma um pouco mais séria e, enfim, se calhar, como se calhar outras rádios não aceitariam um programa deste género e com uma continuidade tão grande, nós também aí estamos de uma forma muito importante a combater o estigma e a discriminação. Ver no jornal alguém a falar sobre este problema, a explicar o que ele é, também aí estamos a fazer uma educação populacional e uma prevenção primária para os problemas de saúde, que tem sido importantíssima. E realmente termos mais esta oportunidade de vir falar sobre estigma e discriminação, dando exemplos muito práticos, se calhar daquilo que qualquer cidadão pode fazer para apoiar o seu colega de trabalho, o seu vizinho, que se calhar se veste de uma maneira diferente ou que de vez em quando parece que fala sozinho, é extremamente importante, e realmente os meios de comunicação têm aqui um papel essencial para contribuir para esta educação da população e também para esta redução do estigma e da discriminação. Aproveitar também para dizer que temos a Meta Alentejo neste momento tem duas atividades bastante ligadas a esta redução do estigma e da discriminação. Temos os diálogos sobre saúde mental, que vão acontecer no próximo dia 20 de fevereiro pelas 18 horas, portanto vamos pegar novamente no estigma, mas se calhar vamos dar oportunidade aos ouvintes que nos ouviram aqui falar um bocadinho e que ficaram com algumas dúvidas ou que se calhar gostariam de contribuir de uma maneira diferente para virem participar, virem nos conhecer no dia 20 de fevereiro pelas 18 horas na nossa sede, entrada gratuita. Portanto, aqui nós também, a Meta Alentejo, a tentar fazer um trabalho de abertura à comunidade, portanto, vem quem quer e enquanto houver cadeiras, porque ultimamente o problema tem sido esse, felizmente temos tido uma enorme adesão e a nossa sala não é assim tão grande, portanto, quem quiser vir assistir é muito bem-vindo. E depois temos aqui, porque falámos um pouco sobre as famílias e durante algum tempo não conseguimos manter a regularidade, mas voltámos a ter o nosso grupo de apoio SOS Meta Cuidador, que é um grupo para familiares, mais uma vez entrada gratuita, que funciona, portanto, também em sistema de porta aberta, portanto, pais, familiares, alguém que se aperceba que algum seu conhecido poderá estar a sofrer de uma doença mental e queira ter algum apoio ou colocar algumas dúvidas a técnicos de saúde mental, temos também essa atividade que já existe há bastante tempo, mas que agora voltou a acontecer com imensa regularidade e que os próximos, foi há pouco tempo, não é, Rodrigo? A próxima sessão vai ser no próximo dia 14. Portanto, 14 deste mês? Uhum. 14 de fevereiro. Quinta-feira, às 6 horas, na sede da Meta. Portanto, aqui também, mais uma vez, assim como alguém da comunidade, um vizinho que lá está, que tem, que mora por cima ou por baixo de alguém que tem um comportamento que não compreende ou que, pura e simplesmente, percebemos que há alguém que precisa de ajuda e que não sabemos como, podem e devem participar nesta atividade do SOS Meta Cuidador para poder prestar um maior cuidado, uma maior atenção a alguém, por isso simplesmente, de quem gostamos ou com quem nos preocupamos. E mais uma vez, obrigada. Obrigada também pela vossa presença. Até à próxima oportunidade. Muito boa tarde. Saúde Mental Sem Tabus. As problemáticas da saúde mental. Discutidas e abordadas de uma forma simples, clara e acessível. Aqui na sua rádio. Saúde Mental Sem Tabus. Um programa de responsabilidade da Meta Alentejo, Associação para o Bem-Estar Psicossocial da Comunidade. Em parceria com a RTA. Saúde Mental Sem Tabus. À segunda quarta-feira de cada mês, depois das 16 horas, na RTA. Rádio.